sua cura, a recompensa vem sem demora. O escravo descansa, a cura, a recompensa vem sem demora. Erga os seus braços para o céu, para que nos venha o poder do Altíssimo, para nos fortalecer, para dar força àquele que está triste, alegria ao que hoje necessita de um novo tempo, coragem ao que está desanimado. Hoje o Senhor quer renovar dentro do nosso coração o compromisso com a vida e nos tornar ressurretos. Eleve suas mãos. Tome posse dessa vitória. Uma salva de palmas para esse Deus maravilhoso.